gravando, mano? Então, sem ofensas, tá ligado? Sem críticas, sem preconceitos. É só um relato. A todos meus amigos, inimigos, que se encaixam aqui, não vista a carapuça. Passaram no carro a milhão, rua balada de 80 conto. Eu tava esperando o busão, cantando Racionais ali no ponto. Paga de vagabundo, fala que tamo junto, passa no fundo, mandando beijo. Cinco malucos no carro cantando sertanejo. Faz campanha pra ONG do pai, surfa de long, esperneia, chora e ganha mais camiseta da Abercrombie. Se exibindo nas curvas, derrapa umas vezes, o acelerador se agarra no sapatênis. E eu rio sozinho deles, falam que inveja, eu rio mais e falo que são loucos. Eu sou bem mais feliz com a breja na mesa, sempre gastando pouco. Roupa larga, chinelo, improvisando nos beats do Gila. Ou roupa colada, pagando 20 conto em shot de tequila. Pelo amor, segunda é foda, senta aqui, lá vem história. É só os pescador, chaparam, gorfaram, brigaram, pegaram, voltaram pra casa. Eu bebi, rimei, sorri, cantei e só ouvi um rap. Eu fico na minha só observar, me perguntando onde vai parar. Mas quem sou eu pra julgar? Cada um na sua. Eu sigo meu rumo, deixo eles pra lá. Vou fazer a minha sem me preocupar. Caio pra rua que é meu lugar. Cada um na sua. Olha as roupas daquele moleque, disseram que ele faz rap. Ele era da norte, olha essa barba e os braços de espaguete. Infelizmente eu não preciso de dieta. Olha um torto porque eu não sou assinante de cheque. Me chamou pra ir em balada, é 120 com suma. Sugeriu uma calça menor e jaquetinha da Puma. Prazer de um sujeira e Puma pra mim é no prato. Na mesa de aço, dividindo um espaço com molho de alho e pastel de feira. Gente fina, literalmente pra alguns assombração de esquina. Onde o jogo de cintura que te garante com as mina. É um culto a cirrose, até que o relógio bate 12. A Cinderela perde a pose, continua pedindo dose. O fogo na baixa, que nem a calça que cai no segundo. Abusa da brisa, rasgando a camisa e depois põe a culpa no mundo. Vira relato no ato, queimada na fita, regada no álcool, em choque, mal vista no pátio de fato, depois que a loucura caiu no blog. Eu fico na minha só observar, me perguntando onde vai parar. Mas quem sou eu pra julgar? É cada um na sua. Eu sigo meu rumo, deixo eles pra lá. Vou fazer a minha sem me preocupar. Caio pra rua que é meu lugar. É cada um na sua. Eu fico na minha só observar, me perguntando onde vai parar. Mas quem sou eu pra julgar? É cada um na sua. Eu sigo meu rumo, deixo eles pra lá. Vou fazer a minha sem me preocupar. Caio pra rua que é meu lugar. É cada um na sua.